dois sete um, não vou errar meu foto. Não, não, não, não, não, não. Salvador, bom dia, Objet 6749, informação Golf, Guarulhos, língua 340, no gate 02. Deu MS-49, mantém a escuta guardando cópia. Mantém MS-49. Controle Salvador, bom dia, o teu 3201, informação Golf. Teu 3201, bom dia, sendo identificação, a chegada e a volta, desce para 4.000 pés, ajuste padrão, 1013. Desce como desce 4.000, teu 3201. Salvador, boa noite, bom dia. Chané 6251, na remota 1213. Fala, puxa o acionamento. Chané 6251, chame táxi. Deve chamar na táxi, 6251. 280. Pronto, cópia. Sim, 749 Guarulhos, está autorizado, nível 340, via Zulu 21, até Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após direto Poços de Caldas, Papai Charlie Lima, após conforme o plano. Decolada pista no zero, após a decolagem, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo Oscar Romeu, Arbor, após voa Elefa, Eco Lima Eco Fox Alfa Elefa, e após direto Sagaz, aciona 5557, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upsilon 21, até Trive, pós Trive, posto de caldo, posto de caldo, de acordo com o plano, de acordo com pista 10, com a direita, saída Arbor, pós Alfa, Alfa, voa direto Sagaz, transponde 7-19-35, quando eu saí do Mestre 49. Então, após Arbor, vai voar Elefa. Após Arbor, Elefa. Elefa Sagaz. Afirmativo, vai Mestre 49, no 02, chame pronto, pushback. Chama pronto, Mestre Salvador, 6251 no Protax, 103 a bordo, 358 alternando o galeão. Parte principal, Índia e Alfa, reforte, ponto de espera do ano zero pronto, com 1 no 0, no 3 no altímetro, chama 6251. Pátio, Índia, Alfa, reportará pronto, 6251. Salvador, uma boa, azul 4177. Tá, sim, suas condições. Solicitou vitória no 370. 370 é incorreto, seria o 360 azul 4177, aguarde cópia. Aguardando, 360 4177. O 4177 solicita o nível 300. 300 será coordenado, aguarde azul 4177. Adelio, tá 3201. 201, complete final, chame de torre no 8, decimal meia dúzia. 6251 no ponto zero, pronta, acelera a nave da final. 7625 no nacional, mantém a posição aguardando. Entendo. Oi, o Pronto 3201 no passado externo, baixado, checando. Bonita 3201, livre pouso, pista no zero, vento calmo, ajuste no zero, no 3. Pronto 3201. Aguarde cópia número 2. Aguarda. É 251, observa a passagem do Airbus agora na curtíssima, vamos no zero, após ali mantém cabeceiro no zero, Xenema é 251. Após estar pousar ali, mantém na 10, Xenema é 251. Salvador, já tinha 7 do SPEC, Xenema no 02. Desautorizado, chame táxi, web 6749. Só um pronto, 6749. 201 no solo 54, vera direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 7, na escuta 3201. No vento calmo, tem livre decolagem, pista 1-0, ajuste no 0 no 3. Livre decolagem da 10, posicionei a 6251. Decolo 56, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. 1935621, obrigado, até mais tarde. Pronto cópia. Pronto cópia, 4177. Brasil 4177, Vitória, nível 300 autorizado, aerovia Peruísque 50. Decoladão no zero, com curva direita na subida da El, após Leda, após Eudes. Aciona 5556, controle 119, decimal 35. 51. 49 da Web com 129, 340, Galeão. Aqui, autorizado, Vitória 300, via rota do plano, decolador na zero, curva direita da El Euris, transponder 5556, controle 19, decimal 35, azul 4177. Azul 4177.